Parecia que ia ser um gajo fixe, mas não. Fiquei de pagar uma mista, mas não. Fiquei mais interessado em proteger o meu quinhão do que de pagar o comer. Eu sei que isto pode ser duro, mas não. Não vou hipotecar o meu futuro, senão. Como é que eu tenho casa para viver e conviver? Eu tenho que ganhar o meu dinheiro. É o dinheiro. É só dinheiro. Eu faço tudo por dinheiro. É o dinheiro. Dinheiro. Eu faço tudo por dinheiro. Fazemos tudo por dinheiro. Às vezes até como migalhas atiradas por uns quantos canalhas que andam a vida num engato iate. Mas deu para ganhar o meu prostituto tipo puta barata. A sério, podes-me ir ao cu se me des o que eu quero. Faço-te tudo um bocado, faço-te tudo um pouco, mas tem cuidado que eu não quero ficar louco com dinheiro. Tens dinheiro. Porreiro. Que eu faço tudo por dinheiro. Dinheiro. A tempo inteiro. Faço tudo por dinheiro. Fazemos tudo por dinheiro. Mesmo assim eu tento ser um gajo porreiro. Eu sei que dás-me 30, mas eu quero 300. Podes ter pinta, mas eu tenho milhentos de tudo que tu não tens no futuro. Eu tenho a carga d'água que veio por cima da tua mãe, emprestada por outros gajos que tiveram a sorte de tê-la na cama por menos de 50 euros.